Panorama Agrícola para 25 de setembro de 2012, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte. Hoje, terça-feira, de lua crescente, 25 de setembro de 2012, está no ar para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Márcio Peixe e o ditado de hoje é: para bom entendedor, piscada de olho é ordem. Confira no Panorama Agrícola de hoje uma dica de saúde. Como funciona o seguro para o produtor de milho nos Estados Unidos? E na entrevista, as prioridades da extensão pesqueira em Santa Catarina. Uma dica que pode mudar o seu dia. Uma dica de saúde. Criança com baixo rendimento na escola pode estar com problemas de visão. A criança simplesmente não descobriu ainda que enxerga mal. Dor de cabeça, troca de linhas na leitura ou de palavras pode indicar a necessidade de um exame nos olhos. Pais e professores devem ficar atentos. É hora das notícias. Agricultores familiares atingidos pela estiagem na região sul já podem acessar a linha de crédito especial para investimento do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, no Banco do Brasil. Por meio desse agente financiador, os agricultores têm acesso ao financiamento de até R$10 mil para reconstruir ou revitalizar as atividades produtivas geradoras de renda, implementar práticas de uso, manejo e conservação do solo e da água, implantar projetos de irrigação, formar e melhorar as pastagens e a produção e conservação de forragem destinada à alimentação animal. Tudo deve ser feito com base num projeto técnico. A linha especial de crédito, criada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário para o enfrentamento da estiagem na região sul, tem bônus de adimplência de 20%, taxa de juros de 1% ao ano e prazo de reembolso de até 10 anos, incluindo 3 de carência. Você ouve aqui no Panorama Agrícola agora uma análise sobre a seca nos Estados Unidos e a produção de milho, como funciona o seguro agrícola nos Estados Unidos. Celívio Rose faz uma contribuição aí para o programa e esteve nos Estados Unidos e fala sobre esse assunto. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola, a seca nos Estados Unidos e a produção de milho. Acompanhei um grupo de brasileiros que visitou a região do chamado Cinturão do Milho, no norte do meio-oeste americano, durante a última semana do mês de agosto. Entre as visitas, propriedades rurais, estações de pesquisa e uma feira tradicional na região chamada Farm Progress Show, na sua 59ª edição. Eram produtores brasileiros, técnicos e representantes comerciais do Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia e Distrito Federal, na maioria grandes produtores de soja e milho. Na visita aos produtores rurais, o destaque ficou para o produtor com 2 mil hectares que cultiva milho, soja e cria suínos, aves de postura e produz leite. Segundo informações do produtor, com a raça Jersey, ele produz 36 litros de leite por vaca por dia, a maior produtividade dos Estados Unidos. O interessante é que ele está ampliando os negócios e uma das preocupações na propriedade é o aproveitamento dos dejetos suínos e bovinos. Em cerca de 500 hectares da propriedade, ele aplica o esterco líquido que supre a necessidade de 50% do nitrogênio e 100% do fósforo e do potássio. Chamou a atenção também o seguro agrícola que garante uma renda anual de $980 por acre. Um acre é cerca de 4.047 metros quadrados, menos de meio hectare. Isso significa que o seguro americano garante mais de $2 mil de renda por hectare para o produtor de milho. E para ter esta garantia, o produtor paga por ano $20 por acre. Deu para notar que os produtores de lá, apesar da seca, estavam tranquilos. Palestra de um especialista americano em mercado de grãos no Farm Progress Show revelou que o preço do milho nos Estados Unidos praticamente dobrou entre os meses de maio e agosto de 2012, passando de 4,6 dólares por bushel para 8,2 dólares por bushel. O mesmo palestrante analisou a questão do mercado futuro e previu que o milho vai ficar com um preço ao redor de 6,8 dólares por bushel, o que representa R$ 32 por saca, enquanto que a soja deve se manter em 15,25 dólares por bushel, ou seja, R$ 68 por saca. Nos Estados Unidos, em épocas normais, a produção de milho fica ao redor de 185 sacas por hectare e a soja de até 66 sacas por hectare. Neste ano, a perda do milho naquele país será de 50% ou mais devido à maior seca que aconteceu nos últimos 50 anos. Lembrando que o volume de perda de milho nos Estados Unidos pode representar quase o total da safra de grãos do Brasil. Cerca de 40% do milho naquele país é utilizado para a produção de etanol. O restante alimenta as vacas leiteiras e é usado para a produção de alimentos humanos e cosméticos. As visitas tanto aos produtores quanto às estações de pesquisa aconteceram nos estados de Illinois e Iowa, principais produtores de milho e soja no cinturão de grãos dos Estados Unidos, juntamente com os estados de Ohio, Indiana, Missouri, Wisconsin, Minnesota, Nebraska e Kansas, todos situados no centro-oeste americano, ao redor dos grandes lagos da América do Norte. Celívio Rolls, especial para o Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Qualificação profissional, organização da cadeia produtiva do pescado e valorização do pescador. Essas são estratégias que a extensão pesqueira da EPAGRE vai trabalhar ao longo de 2013, conforme explica Elizabeth Silva de Oliveira, que coordena o projeto de ATEPA, de Assistência Técnica e Extensão Pesqueira na EPAGRE. Nós centramos, né, dentro de todo esse universo que a gente tem dos pescadores artesanais do nosso trabalho, nós centramos alguns pontos, né, que nós precisamos realmente focar em 2013. Um dos pontos, né, que a gente vai focar seria na questão da qualificação profissional, onde nós vamos passar pela qualificação tanto dos técnicos que vão trabalhar com a pesca artesanal, quanto com o próprio público envolvido, que seria o pescador, onde nós vamos estar trabalhando com ele sobre legislação ambiental, sobre boas práticas de manipulação de pescado, sobre a questão da própria organização das entidades e da classe como um todo, né, do pescador. Então nós vamos trabalhar com isso. O ponto seria essa qualificação profissional. Outro ponto a ser trabalhado seria com relação à organização da própria cadeia produtiva, que é do pescado, que passa também pelas boas práticas de manipulação, por incentivar o pescador também a estar agregando valor ao seu produto, para ele não vender só o peixe in natura, né? Que passa também pelo pescador tá tendo oportunidades de melhorar os seus atracadouros, como os trapiches, né? Como os pontos de embarque e desembarque para pesca. Tem recurso também garantido, né, do governo federal, assim como as fábricas de gelo, caminhão do peixe. Então, fazer com que o pescador ele tenha se aproprie, né, desses recursos que tem tanto do governo estadual como do governo federal, de forma organizada, né? E também procurar trabalhar na questão da valorização do próprio pescador como categoria profissional, valorizando a pesca, valorizando as comunidades pesqueiras. Então, seria mais basicamente nisso, né? Trabalhando com a cadeia produtiva, trabalhando com a qualificação do pescador e valorizando, né, ele como um todo. Você ouviu entrevista com Elizabeth Silva de Oliveira sobre extensão pesqueira na EPAGRE. O setor também tem desenvolvido material didático para ajudar os pescadores, material de linguagem fácil e acessível. Pesca artesanal, linhas de crédito e financiamento, pesca artesanal, habilitação e segurança, pesca artesanal, cuidados com o meio ambiente e pesca artesanal, previdência social, são documentos que fazem parte dessa série sobre pesca artesanal, uma série de materiais didáticos que a IPAGRE está lançando. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.